Você me irrita tanto e me tira do sério, me mata de ciúmes. Eu vivo demonstrando que te quero. Hoje eu disse te amo no auge da saudade. Esperei um também. Você só visualizou minha mensagem, disse nada. Põe na minha conta outra madrugada. Eu fico em casa sem notícias suas, pensando que cê tá na rua. Aí do nada você chega aqui, mais maluca que você eu nunca vi. Pensa que eu acho isso bonito, hein? Sua sorte é que eu não vi você. Aí do nada você deita aqui e quase sem roupa invade o cobertor. Mostrando que te quero. Hoje eu disse te amo no auge da saudade. Eu esperei um também. Você só visualizou minha mensagem, disse nada. Fui na minha conta outra madrugada. Eu fico em casa sem notícias suas.